Esta é a Rádio Novo Tempo de Salvador, Bahia. ZYH 519. Operando em 920 kHz. Uma emissora que integra a Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom dia, Novo Tempo. Bom dia, festa e alegria. Aqui na Novo Tempo, a amizade é pra valer. Bom dia, você te tem convida. Fique em nossa sintonia. A sintonia do amor maior. Frequência Novo Tempo. Acompanhe a programação da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Em Florianópolis, Santa Catarina, 96,9 FM. Em São José do Rio Preto, São Paulo, AM 1290. Em Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM. Em ondas tropicais, ouça na frequência 4.895 metros. Na internet, novotempo.com/rádio. Estas são algumas das emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Ouça e participe da programação. Aqui na Novo Tempo você ouve os sucessos da música cristã.